Estamos começando mais um Beliches! Boa noite, amigos do Fórum. Meu nome é Marcel de Souza. Esse é mais um episódio dos Caralhinhos Voadores. E aí, Argonautas, aqui é o Daniel HDR e esse é o lado B do episódio de fim de ano do ArgCast. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Vale dos Enxutos. Aqui com mais uma parte do incrível podcast do Super Caralhague dos Enxutos Voadores, fazendo uma retrospectiva do melhor e do pior de 2013. Agora, até segunda ordem, nós vamos falar de filmes, melhor e pior. Então vamos começar com o Evandro Louco. Meu chuchu, o que você assistiu de legal e de péssimo esse ano? Cara, sei que tem vários aqui que eu tenho na minha pauta que vai ser falado, então eu não vou falar. Pra mim, o melhor filme de 2013. Eu tô bêbado, né? O melhor filme de 2013 vai ser O Âncora 2, A Lenda que Continua. Que vai estrear só dia 18 de dezembro. Esse sim, hein? Esse sim. Não, hein? 18 de dezembro lá fora, né? Aqui só vai chegar em fevereiro. Ah, aqui lá fora, dia 19 de dezembro, no Pirate Bay mais próximo. Vai ser o melhor filme de 2013. O Evandro tem pensamento. Existem fronteiras para o Pirate Bay. Só pelo Steve Carell fazendo o Homem do Tempo de novo, repetindo o personagem. Já vai valer todo o filme, cara. E de ruim, cara, vou citar o Hangover 3, o Se Beber Não Case 3, nem teve casamento. O filme foi muito ruim. Foi muito fraco, não? Foi esse ano. Ah, foi muito fraco a continuação, cara. O 2 ainda ficou, passou, tá ligado? Mas o 3 não teve sentido nenhum, assim. Foi só pra arrecadar mais um dinheiro do estúdio. Isso que eu não fui no cinema ver. Muito bom. E você, Segui, o que você assistiu de porcaria e de não porcaria? Se ele lembrar, né, cara? Qual filme eu não assisti? Ah, velho, o Django é desse ano ou ano passado? Sim, esse ano. Ah, comecinho do ano. Então eu já tenho o meu filme, e foi Django e Âncora 1 que eu assisti esse ano só também, cara, o Âncora 1. Mas são os meus dois filmes preferidos do ano, e filme não preferido eu não sei, porque todos os filmes que eu assisti são bons, chupem. Eu assisto filme ruim, né? É muito selecionado. Na realidade é que eu quase não assisto filme, então, tipo, é muito selecionado. Segui um cara legal, o filme preferido dele desse ano foi o Django, que tem um preto, um papel principal. É, mas ele... Na realidade tem o pena da raça então, inferior. Cala a boca. Cala a boca, ô judeu de bosta. Ninguém jogou moeda pra você vir aqui encher o saco. Respeita que se não fosse minha raça, eles teriam pego a tua. Qual foi o filme menos bom, Segui? Ah, sei lá, cara. Eu não faço ideia. Pergunta pra outra pessoa que eu não sei. Eu tô jogando aqui, não preciso pensar. Meu Deus. Gente, qual foi o pior filme que você... Comprometimento. Chega, porra! Então você, Garibu, vou perguntar pro senhor. O que você assistiu de bom e de desbom? Cara, eu vou falar um filme que um monte de gente falou mal, mas foda-se, eu curti pra caralho, eu achei a ambientação muito foda, que é Elysium, cara, que talvez até alguém venha falar mal. Meu Deus. Eu curti pra caralho esse filme, ainda cara, bem que sério. Merda esse filme. Esse é filme de comunistinho de faculdade. Eu sabia que o Bruno ia falar um negócio. Elysium é a versão... monetariamente acurada de Chip 9, né? Não, Elysium é Gundam Wing sem robôs gigantes, cara. Nossa! Que conceito! É uma definição que define, olha só. Uma de vibe, amigo. Olha que sensacional. Eu olhei aquele filme inteiro e fiquei pensando quem é que desenhou aquele, sei lá, exoesqueleto que ele usa. Tipo, a pessoa não se preocupa, não passou pela cabeça dela que tem que ser agradável olhar pra aquilo, tá ligado? É muito escroto. Não passou pela cabeça dele que ele tem que tirar a camiseta. Ele é levado a funcionar. Eu confundo essa porra com o do Tom Cruise, cara. Que é uma merda. Deixa eu falar, também, né? Esse cara. Oblivion. Puta que pariu, velho. Oblivion, Elysium, é tudo vogal e on no final. O Flammer curtiu, tem engrenagem pra caralho no filme? Eu adorei. Não, ele não gostou porque tem muito preto no filme. Então. Não sei, não assisti. Você vê que os negão estão tudo tentando dar um jeito de alguém fazer um comentário preconceituoso e rolou um processo, né? Então por conta barra. Os negão são só o Alix, né? Você pode ficar tranquilo que o meu problema. Meu problema não é com a raça negra, é com o Alix. É porra, onde que eu seguindo, Garibinho, você falou de qual era o seu pior? Eu não prestei atenção. Fazer o melhor, vocês falaram mal pra caralho aí, mas beleza. O pior filme eu vou falar que foi Django, só pra deixar o Alix mordido. Porra. Mordido por quê, filho da puta? Pera aí, porra. Marcel, melhor pior do ano. Tá valendo pornô, tá? Opa! Eu vou fugir um pouco da regra, cara. Eu geralmente odeio filmezinho de comédia romântica, eu acho isso uma merda. Eu odeio a maior parte dos filmes, na real, cara. Mas esse filme eu achei ele. Eu acho que iraniano, coisas, né? Nossa. Não ouvi. Mas eu odeio a maior parte das coisas. Sim, cara. Bem-vindo ao Eu poderia aparecer aqui dizendo que eu sou, tipo, eu odeio, não gosto de filme de entretenimento, mas eu prefiro ser chapa branca hoje, cara. Mas, assim, é um filme que eu achei muito bonito, assim, cara. Tem alguma coisa a mais naquele filme, cara, e eu geralmente não gostaria desse tipo de filme, que é um... Se chama Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo, que é com o Steve Carell e uma outra é mulher, foda, que não lembro o nome. É um... Keira Knightley. Não sei. Achei uma bosta esse troço. Ele é um filme bem nihilista, velho. É o final nada agradável, digamos assim. Exatamente, cara. Ele tem uma coisa ali, cara, saca? Que não é aquele lixo que Hollywood faz sempre, tá ligado? Que é esse final, cara. É um lixo top, é um lixo de qualidade. É, cara, exatamente, velho. Mas eu uma achei pergunta. Cara, eu acho. Eu vi esse filme e a trilha sonora é muito foda, cara. Esse filme, o final é tipo Evangelion, assim, que tu para, tem um AVC ou é... Dá pra entender bem, é bem simples. Ah, bom. Beleza. É um filme bem simples, na real, né, cara? Mas, tipo, é simples ele é pra caralho, bonito. É foda. É. Ele é muito bonito também, concordo. E é muito triste, cara. Tipo, é muito triste. O personagem do Steve Carell é um cara muito triste. E tu pode identificar ele contigo mesmo, assim, saca? Em coisas que geralmente a gente não se identifica em filmes... né, sei lá, filmes normais, filmes mainstream e tal. Eu achei muito foda nesse sentido. Então, e cara, pior. Termina, senhor. Constatação. Não, eu ia passar pro pior filme dele, pode falar. Ah, não, eu ia falar que tipo, o Steve Carell agora tá nessa pegada de filme de drama, né? Assim, dramédia, né? Cara, e o pior, Saturday Night Live. Pior que nem tem comédia nesse filme. Não, o que tu tá falando? Ele, caralho, você vai falar, você vai falar, porra. Fala da puta. Quem vai falar? Cara, peraí. Se me deixa eu falar, cara. Cala a boca. Não, ninguém vai falar porra nenhuma. O Barça continua falando, vai. E, cara, pra pior filme eu ia dizer Elysium, mas já foi falado, cara. Então eu vou falar um outro filme que eu olhei, achei... Eu até me diverti, mas eu achei muito ruim, cara, tá ligado? Que é aqueles robôzão gigante lá, como é que é o nome? Pacific Rim. Mega XLR. Pacific Rim, cara. Não gostei desse filme, não gostei, cara. E não é porque, tipo, eu vi que teve uma trilha. É porque não tem sexo, né, cara? Tu queria ver. Não tem piroca. Tu queria ver com Transformers 3, né? O robô com aquelas bolas gigantes de ferro, né? Power Rangers. Não, eu achei legal, assim, as brigas, tipo, mas, tipo, eu achei que faltou muito, tipo, eles apresentam todas aquelas outras equipes, aqueles robôs foda pra caralho, tu fica pensando, caralho, deve ser foda pra caralho. Chernobyl era mais foda mesmo. O robô russo era foda, cara. Era russo, cara. Entendi o que o Marcel, faltou uma porrada. Faltou mais, né? Todos os robôs, né? Pô, mas daí pra pior filme, cara? Não, então, é. Porra. Não, porra. Marcel, eu falei aqui no. Super Amigos. Eu falei que o Pacific Rim, cara, é que nem filme pornô, cara. Como é que tu pode achar que ele não é bom? Se tu sabe o que tem no filme, não tem roteiro, que nem filme pornô, cara. Mas ele tem. O problema dele é que ele tem um roteiro, ele tem uma história e não precisaria daquela história. Ele tem um draminha, cara, ele tem toda aquela coisa piegas que não precisaria ter. Eu sei que vocês vão falar que, ah, mas aí não tem filme, as pessoas não vão no cinema. Eu quero que as pessoas vão no cinema. Odeio elas, tá ligado? Eu quero que, pô, não tenha história, seja um campeonato mundial de robôs brigando. Eu queria ver essa merda, tá ligado? Cara, vai assistir aquele lá do Wolverine, então, cacete. Assistindo o Wolverine lá, Eu acho que o Bruno queria um filme, sei lá, cara. Ele queria um filme sobre robôs filósofos. sabe? Cara, não, especialista. Robô jogando xadrez. Peraí, engraçados, que zona. É, tá bom, o Pacific Rim é uma bosta, Marcelo. Beleza. Bruno, você, melhor e pior filme? Ah, melhor filme, cara. Puta que pariu. É, Homem de Ferro 3, chupem todo. Puta chupem todo. Eu só não posso falar que o melhor filme super-herói do ano, que eu não vi Thor 2 ainda, tá ligado? Quer dizer, só vi um, né? Então é o melhor do ano. Não, dos três um é melhor, mas o 3 desse ano foi o melhor filme de super-herói disparado. Porque ele é legal, criou a expectativa de ver um super-herói místico num filme que o mote do super-herói é tecnológico, de ficar meio de mimimi. Ah, mas não era assim que o super-herói era no gibi. Foda-se, cara. Ele é no filme que é o personagem do gibi e vai dar no gibi. É simples, tá ligado? E o filme ficou legal pra cacete. O mesmo quando não faz sentido com porra nenhuma que eles falaram antes, né? Que fode completamente os 10 Anéis, que tinha lá desde o primeiro filme, né? Não tem porra nenhuma de continuidade do caralho. Ah, que levante! Falcão da Marvel, cara! Ô, oh, bando de viadão, spoiler aí, com aquela porra daquela luta final do caralho, foi um. Spoiler funcionou 2 meses atrás, ah, então, que... Peraí, cala a boca todo mundo. Continua falando aí. Então, realmente a parte da Peppers foi quando você olha pra mim e fala, porra, não precisava disso, tá ligado? Até a parte do piazinho lá eu engoli, cara. Do molequinho. Não, cara, aquilo é engolido. Aquilo engoli, eu vi o piazinho engolir, cara. Eu engoli, mas a. Cara, filme com criança é sempre uma merda, cara. É, faltava ter um cachorro jogando. Opa, lave a sua boca com sabão. Goonies é um filme foda com criança. Goonies é a exceção que comprova a regra. A relação do Stark. Eu também acho um saco quando colocam criança, mas a relação de pois Stark. Pois é, cara. Tipo, porque o filme. É que vai muita molecadinha assistir, tem que criar, né? Tem que ter aquela. Você tem que se identificar, apesar de se identificar, eu até entendo. É, identificar o caralho, meu. Só faltava botar um cachorro jogando basquete com uma armadura naquela porra. Ia ser da hora, pô. A relação com a criança é legal justamente... Ele virava o E3, porra. Peraí, a relação dele é legal justamente porque não é aquela coisa normalmente de filme. Ele fica sendo babaca com a criança... Fica, cara. Zoa o piazinho o filme inteiro, tá ligado? Faz o piazinho mas aí no final ele fica amigo do piazinho. Mesma coisa que filme de policial que tem que cuidar de testemunha criança, cara. Ah, mas ele é herói, cara. Ele se dá mal. É, ele se é dá herói, mal. Cara. Porque depois ele é herói. Se fosse o Batman, né, velho? Ele não é o Burt Reynolds. Bom. Ah, peraí. Eu sou Batman e comigo, molequinho. Outro filme. Peraí, deixa ele falar, porra. Fala, Bruno. Rapidinho, também outro filme foda que esse ano foi Invocação do Mal aí, que é um filme de Hollywood, difícil, é filme de terror bom, né? Vem ali. É mais do que depois de Veloz e Furioso. Vem a lixa. Cala a boca, que pariu. Tô invocando mal, cara. Deixa eu entendi. Foi bem legal, pá, parece um terrorzão antigo lá, lembrou bastante aquela porra de Poltergeist, eu gostei pra caralho. E o filme merda esse ano, cara. É que tipo, porra, eu sou putinho de Jason Statham, né, cara? Lança o filme de Jason Statham, eu vou assistir, vou baixar, porque eu acho o cara foda. Daí saiu aqui um tal de Hummingbird dele, ou Redemption, cara. Que o filme é muito ruim, mano, o filme é muito ruim. É tipo, é o Jason Statham lamentando o filme inteiro, tipo, deve ter 3 cenas de ação no filme. Porque é o cara que ele era do exército, ele fez uma cagada lá... Dele vira mendigo, dele entra na casa de um cara que tá vivendo lá, ele fica se lamentando, vai salvar uma minazinha. Foi uma bosta, cara. Uma bosta gigantesca. São dois filmes desse ano, se não me engano, do Jason Statham, foi aquele. Acho que é Parker, que é legal pra caralho, de tiroteio lá de assalto a banco, e saiu esse Hummingbird aí, que não vale a pena, não assista essa bosta. E é só Bruno, isso, certo? Bruno. Oi. Teu gosto é uma merda, cara. Só pra... Obrigado. Vindo disso, vindo de você, eu me sinto Jason, muito ofendido mesmo. Eu sou fã do Jason Statham. Puta que pariu, cara. Vindo do cara que curte Backstreet Boys, né, velho? Ai, o senhor respeita Backstreet Boys, que Backstreet Obrigado, Boys é muito mais famoso do que Jason Statham. Pra você ver, merda. Relevante, eu até esquecido disso. Mas valeu, Ivano. Pode continuar. Agora, Backstreet Boys à parte, o Flammer vai falar de cinema. Oi, assim, o melhor filme que eu vi esse ano, eu acho que foi o Cloud Atlas, A Viagem. Assim, porque é aquela coisa, é um filme meio complicado porque ele conta 6 histórias ao mesmo tempo e elas são misturadas, né? E meio que elas se interligam por alguns signos que tem dentro do filme. Mas, no fim, a mensagem do filme é muito boa, velho, eu gostei bastante. E quanto... E quanto ao pior filme, eu acho que o Superman, velho. É, Man of Steel, justamente. Quem tava sussurrando aí levou o pensamento. Obrigado, obrigado. Se ele tivesse parado um momento assim, feito uma força assim extrema, flexionado as pernas e o cabelo dele tivesse ficado louro, o filme seria bom. Dragon Ball Evolution. Cara, sério. Vini, você... Hã? Quê? Quem? Eu ia falar que o filme morreu pra mim na cena do tornado lá, cara. Morreu, gente. Eu acho que o pessoal do Caralhinhos Voadores dá mole com esse filme, porque esse filme tem praticamente uma homenagem a vocês nele, tá? Tem mesmo. Verdade. Já foi usado. Aquela cena de banner, cara, pro site de vocês. Sim, mas já teve montagem. Homenagem. São verdadeiros dildos canadenses, cara. Olha que o brother levando vai ficar bolado, hein, cara. 40 mil brothers. De brother levantando. Vai lá, Vini. Fala, cinema. Vai, fala. Cinema, então, cinema é uma coisa legal, ele tem várias cadeiras, tem a tela, tem pipoca. Nossa, cara, tá só de negativa pra ti. Então, o pior filme esse ano pra mim no cinema foi, acho que foi Superman mesmo, foi o Man of Steel. Teve um monte de coisa que ficou muito zoada, tipo, eu não sei qual foi pior, se foi Man of Steel ou Prometheus. O Prometheus foi horrível também. Mas Prometheus não foi do ano passado? Ah, eu só vi esse ano, cara, desculpa. Não, tá desculpado, porque o meu melhor filme é de 10 anos atrás, eu acho. Ah, não, então, meu Deus. Aquelas porra que tem do cientista sentando cacete nos militares, não faz sentido nenhum. O Kevin Costner morrendo também matou o filme. E o melhor, cara, o pior é que eu gostei de alguns vários. Eu achei o Thor 2 muito bom. Puta merda. Eu achei o Thor 2. Não assisti ainda. Ele meio que foi o início dessa segunda fase da Marvel no cinema, porque o Homem de Ferro 3 foi uma bosta fumegante. Desculpa, Bruno. Cara, foi muito ruim aquele filme, em muitos aspectos. Thor 2 foi muito bom, e eu vou citar um filme brasileiro que eu achei que foi um dos melhores, cara, que eu achei muito bom, que é o filme do cachorro, cara, que é o Cachorro com Epilepsia, que eu achei muito foda, cara. Caralho. Que é o filme com o Bruno Cagliasso. Tem bestialismo nesse filme pra ficar melhor ainda, velho? Não tem, cara. Mas principalmente pela trilha sonora do filme, que mistura Queen com Sidney Magal e é foda pra caralho. Boa proposta. É muito massa, mano. De Nevada. Ele não curtiu o Homem de Ferro porque o Tony Stark tem mais dinheiro que ele. Ah, claro, é porque o personagem secundário é preto e tu tá falando isso. Tem mais dinheiro, ficou com inveja. Fizeram isso uma inveja. Duas bichas parem de se atacar no podcast. Cite dois super-heróis judeus agora. Não, né? Vamos empatar. É tudo não, vilão? Não, vai, Léo, que vai ter heróis com tudo vilão. Cara, vai, Léo. Ah, Kit Pryde é judia. E o Coisa também é judeu. Cara, ignora, Léo. Continua. Vai, porra. Aproveita que esse povo tá falando merda e fala aí de cinema. Se você lembrar de mais super-heróis judeus, pode falar também. Tá falando pra mim ou pra quem, caralho? Olha que preto, filho da puta, se achando sempre pra mim, o maior super-herói judeu é o Jack Kirby. E. Tá, melhor filme. Eu vou discordar das pessoas que estão aqui. Uma pessoa aqui. É o Pacific Rim, é o melhor filme do ano. Isso! Uhul. Ah, tem as pessoas? Tem, mas eu nem vi. Eu soube que tinha pessoas naquele filme, mas eu não. Não prestei atenção. Eu só vi uma japinha correndo de lado pro outro sozinha. Justo. Muito apetitosa, por sinal. Muito apetitosa. E o discurso do negão cancelando o apocalipse também é foda. Oswald, essa japinha que mostra a pepeca no filme do Brad Pitt? Ela mesmo. Opa, perdi a guerra, calma aí. Tudo bem. Oswald, o que você falou? Você falou que o negão que faz o discurso do apocalipse? É, o discurso do negão cancelando o apocalipse também foi legal pra caralho. É o apocalipse. O apocalipse. Agora, o pior, eu ia colocar o Homem de Ferro 3. Porque nada faz sentido naquela porra daquele filme. Por que que ele espera até o final pra usar as armaduras e em vez de impedir que destrua a porra da casa dele? Não, ele dá o endereço da casa dele. É, não, é, é tá. Cara, vocês não entenderam o filme, tá? Eu não entendi a trama profunda do Homem de Ferro 3. Não. A referência é junguianos. Mas eu vou falar uma coisa melhor. É qualquer filme nacional, exceto o Cine Hollywood. Todos são um lixo. O único filme Cru nacional é foda, que presta esse ano é o Cine Hollywood. Quero esse muito ver, cara. É do caralho. Macro, Minha Mãe é uma Fé. Fora o Oeste, Caboclo é o pior filme de Cara, o Oeste Caboclo, ele envolve um conceito péssimo, Legião Urbana, cara. É, não tem nada a ser bom a partir disso. Você já começa errado. O pior só se saísse o filme do Engenheiro do Havaí, daí ia ganhar. Nossa, cara. Não, cara, não. Se o Humberto Gessinger tivesse no Faroeste Caboclo. Não dá ideia que alguém vai ouvir essa merda e vamos fazer. Cara, um filme baseado em qualquer música dos Engenheiros ia ser uma coisa muito dadaísta, velho. E dadaísta todo mundo. Imita Highway, tá ligado? Cara, imagina o filme do Capitão Inicial. Cara, não pode morrer. Mas chega, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Deixa o Hawkeye falar do melhor e do pior desse ano, vai. Cara, o melhor acho que foi o Thor, né? Foi legalzinho e tal, nada de exorbitante, mas foi legal. Cumpriu o papel dele, né? Agora pior, cara, teve algum filme pior que Homem de Lego 3, né? O quê? Homem de Lego. Sério, velho, que filme de merda, cara. Só o Faroeste Caboclo. A putinha morreu lá, daí tipo, foi montar a armadura nele, ai, caiu um pedacinho. E começava, tipo, stand-up comedy do Carreirinha Júnior, velho. Toda hora, velho, toda hora. Ai, olha minha bunda, mas que piadinha escrota, cara. Porra, mora um caminhão podre, baixa na armadura e desmonta, cara. Tipo, o filme é a história tipo, de um cara que ficou com o recalque dele e virou, sei lá, aquele magma, tá ligado? Não, cara, aquele cara, ele virou o Finn Fan Fum. Eu digo isso desde que isso é aquele filme. Porque ele tem ataque de dragão nas costas, ele cospe fogo e ele no final ele luta de cueca, cara, que não Finn Fan Fum. O diretor falou, ah, filho da puta, quer magia? Toma magia aí, toma aí o mandarim que não é mandarim, dá o dragão aí que não é dragão também, vão se fuder. Velho, você quer magia, filho da puta? A porra da Pepper é uma merda, uma secretária, velho. Tipo, dá o cu pro cara e vira diretor e no final lá é. Mata o vilão, cara. Eu sou o mandarim, pof. Cara, não. Aquela parte da Pepper era escolha, que ela tava morta. Tipo, ela é uma secretária, que você falou. Dela entra no Extremes e ela começa a lutar com o Gifu, dá umas piruletas, tá ligado? Eu falei, caralho, cara. Por que isso? É porque é o teu filme preferido. É. Tirando essa cena. Tá mudando de lado, Bruno. Melhor filme do ano. Não, tirando essa cena. Se o Piazinho tivesse... Se o Piazinho tivesse Extremes e lutasse com o Gifu, seria muito mais legal. Velho, aquela cena que tipo, as pessoas saem do avião e vai todo mundo comando aquele joguinho dos macaquinhos, velho. Que coisa escrota, velho. Sério. Ah, meu filho. Que filme filho da puta, velho. Muito bom. Muito bom. Parabéns pela referência. Matuza, você, que você achou uma porcaria e que você achou legal de cinema esse ano? Cara, eu vou ser clichêzão, eu vou ser jovem nerd e tal, e eu achei que alguém ia passar na minha frente e ninguém falou, até achei que talvez por isso vocês podem zoar o filme que eu vou falar, mas o filme que eu achei melhor do ano foi Gravidade, cara. Porra, eu ia falar aqui também, cara, ninguém me chama, porra. Como é que pode eu gostar desse filme, cara? Não, o melhor filme, eu nem vi ainda, cara. Exato, como é que ninguém lembrou desse filme, cara? Eu lembrei, cara, mas eu tinha outro. Eu não vi essa porra ainda. Eu não consegui ver essa merda ainda, cara. Pô, eu não, também não vi. Vocês nem tu precisa ter atenção na conversa. Prossiga, Matuza, Gravidade. Então, cara, Gravidade é um filme que tipo, tem um roteiro simplão, assim, né? Tipo, tem tem um roteiro que tem camadas e tudo mais, você tem até coisas pra sair do filme pensando e tal, mas é um filme que tem um roteiro bem simples e tal, e visualmente, puta que pariu, o filme é sensacional. Eu me obriguei a ver em 3D, porque é muito foda. Não, cara... Mas ela tá tão gostosa assim nesse filme, cara. Não é só ela o filme, porra. Não é só ela o visual. Porra, mas o filme é um plano inteiro, o filme praticamente, velho, não é? Não é só ela, basicamente, o filme inteiro? Ah, não, tem um barco por cima dela lá, cara. Tem um barco no espaço e tal, cara. Cara, um negócio que, tipo, só eu reparei. Não, não foi só eu, mas, tipo... Das pessoas que eu conversei, que a engenharia de som desse filme é sensacional, cara. A engenharia de som. Praticamente um Oscar. O nerd tá falando aqui, ninguém vai ouvir. Mas não teve um lance do silêncio no filme, porque ele é. Então, por isso, cara. Tá? Por isso, assim, o filme é inteiro mudo, né, cara? Não é um filme que fica tocando a orquestrinha no fundo, né, cara? Mas, tipo, as nuances de dependendo da situação, o som tá de um jeito, ou quando tá. Tem uma hora que. Bom, dando spoiler, né? Ninguém viu o filme aqui, não vou falar. Tem uma hora que tá, tipo, destruindo a porra toda. Meu caralho, pô. Eu vi, cara, pode falar. Eu não vi. Pode falar que eu não vou ver mesmo assim, se ajudar. Desgraçado, fala logo. Então, cara, tem uma parte que ela tá lá arrumando a nave lá atrás e tá. Vem, começa a destruir a porra toda e, tipo, não tem um barulho de nada, só do que tá ali, tipo, da negócio que tá desparafusando ali, negócio que dá na mão dela, assim, e aqui atrás dela destruindo a porra toda, e cara, você fica colado na cadeira, cara, no cinema, é tenso, assim. É muito o cara foda. Tá nervoso, ele não sabe nem se expressar direito, ó. Tá, é, cara, eu tô revivendo. O Obi, por exemplo, o uniforme passando nas coisas, no metal, das peças do satélite, é como se tu estivesse dentro do traje dela. Você ouve ali onde tem ar, né, cara? Ali onde você só ouve a ferramenta na mão dela porque tá vibrando nela, né? Você ouve através dela, basicamente, assim. E lá, a destruição lá no fundo, você não ouve nada. É muito foda, cara. O filme é bonito pra caramba. Tem cenas muito bonitas. E tem o George Clooney também, né? Legal. George Clooney tá bem pra caramba no filme, cara. O Batman que vale. Você falou... Ai, ai, ai. Você falou do pior, Matuza. Não lembro. O pior eu não falei, mas eu também não vi muito filme esse ano. Eu não vi o filme que eu vou falar, mas eu não vi e não gostei. Que é tipo, Todo Mundo em Pânico 5, cara. Por que continuam fazendo essa merda, cara? Não sei, cara. Assim porque fazem Branca dos Mortos, mesmo tipo. Saiu? Saiu Todo Mundo em Pânico? Caralho. É com o Charlie Sheen, com a Lindsay Lohan. Não, é. Nossa. É. Desdeio, só coisa boa. É, continua fazendo aquele filme do tipo aquele Atividade para Anormal. Puta, cara, as paródias hoje em dia não tem mais a graça que tinham antigamente, não, né, velho? Não tem mais. Cara, eu vejo um Corra que a Polícia Vem Aí, um Top Gun, eu me mato rindo, cara. São ruins. Mas... Cara, Drácula mais morto do que nunca, puta que pariu, velho. Cara, peraí, senão a gente vai se perder no assunto. HDR, já que o Matuza falou de gravidade, você quer complementar alguma coisa sobre o filme que tem a Sandra Bullock com a ferramenta vibrando na mão? Não, cara, não vou falar mais porque ele já exemplificou, é uma experiência que só assistindo pra vocês entenderem. Agora, é sério, cara, o pior filme, já complementando, é Cavaleiro Solitário, cara. Puta, esse filme é um erro, cara. Também conhecido como o filme do Johnny Depp índio, né? Cara, assim... O Capitão Jack Sparrow índio, né? Cara, tem pessoas que ficam velhas e tu vê assim, bom, o cara tem uma carreira balizada, ele não precisa provar mais nada pra ninguém. O Johnny Depp, ele tá no automático. Ele tá que nem o De Niro agora fazendo filme com o Ben Stiller, cara. Ele tá assim, no automático, ele faz o mesmo personagem direto, cara. Puta, e o filme é uma merda, é um erro. Ele tenta se levar a sério, cara. Tonto é quem vai assistir, cara. É, exato. Pô, cara, é horrível, cara. É muito chato, o filme se leva a sério. Os caras, ao invés de fazer que nem o Django, que o filme ele é bem humorado e ao mesmo tempo é um filme visceral, assim. Tu não tem isso naquele filme ali, cara. Então é um erro, sabe? Vai ficar ali junto com outras bombas, tipo Fantasma, Sombra, em outros filmes. Por onde anda Billy Zane, né, cara? E o Tarantino falou que foi o melhor filme do ano. Atrás de você. Ah, é. E o Tarantino é o falou que não foi o melhor filme do ano, velho. Herói. Tarantino. Você vai falar de algum... Quer falar de algum outro bom, galera? Não. Tá bom. Eu só queria lembrar, cara, que eu quero assistir ainda o filme novo do Crayon Shin-chan, cara. O Crayon Shin-chan tá com longa? É, tá com longa, cara. Vai ser muito foda. Cara, eu vou baixar isso aí, velho. Muito galo, bom. Galo, galo. Agora, deixem o Super falar o que ele assistiu nesse ano fantástico. Cara, de ruim, Thor 2, onde o capanga do vilão é mais foda que o vilão. Pois é. Cara, eu fiquei vendo aquela... Pô, o cara consegue a arma, o Weper. Ah, o Alistus deve ter ficado babando lá, né? É. O máximo. É, que aconteceu? Todo que poderoso, aconteceu? Mas quem mete porrada no Thor é o capanga bombadão. Pô, todo poderoso, Deus é preto. Mas seus cu. É. Cara, e filme Corre. Legal que eu vi esse ano foi o Bubba Ho-Tep. Puta merda, esse filme é foda. Ah, tá. Então, filme de 2002, onde o Bruce Campbell é um Elvis de meia idade que enfrenta uma múmia. Pô, esse filme é foda, cara. É muito bom, velho. Cara, o foda do Bruce Campbell é que ele faz uma cacetada de filme de 1 milhão e os filmes só faturam 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. É tudo assim, cara. Todos os filmes dele são assim. Custam cerca de 1 milhão e só faturam 200 mil, 100 mil. Cara, é um que é o Elvis e John Kennedy. Esse, né? Kennedy negro, cara. Ah. Viu aí, ó. Alice achando da hora aí, ó. Eu não cara, essa porra, velho. Um filme que eu achei bem mesmo, é o Machete Kills, cara. Ô, fraco, cara, fraco. Vai, não, o filme é legal até a Sério? Metade, cara. O filme é legal até a metade. É depois começa filme... a vir aquela porcaria do Mel Gibson, de coração, de clones, de droids, Star Wars, é uma merda toda, cara, começa a misturar. O filme dá pra assistir até o momento em que a Jessica Alba lá. É Alba? Não? É? É. Até a hora que ela morre, cara. Depois que ela morre. Filme, cara, mas. Essas putarias de robozinho, de luzinha aí, é coisa do Robert Rodrigues mesmo, cara. O Bruno, tô com medo do filme dele ter essas viadagens. Cara, o filme é legal até o momento que eles cruzam a fronteira. Depois daí, o filme só cai. Eles fazem aquele trailer falso lá do Machete no Espaço no começo. Tu acha até engraçado, tipo, que zoado. Uhum. Aí quando tu olha, o filme começa a encaminhar pra aquilo, cara. Eles dizem, não, cara, os caras tão extrapolando. Não, mas eu acho que é... Mas é que eu não assisti essa porra ainda, mas porque vocês estão falando, porra, todo filme do Robert Rodriguez tem pra cá é assim, cara. Despirocado, tá ligado? Coisa de mau machete, gosto mesmo. Machete é foda, cara. Machete é engraçado, é legal. Tem a mulherada lá. Sim, mas o ruim é que esse quando, aí... Cara, quando tu repete a piada, velho, se torna previsível, cara. Eles tinham que fazer outros filmes com outro personagem, talvez, velho. Uhum. Não fica assim, fica assim. Igual se nem um bebê no caso lá, né? Também é uma merda isso. Cara, o terceiro foi... Mas o terceiro eu achei ruim pra caramba, se beber no caso, por causa disso também. Mas é isso que ele tá falando. Eu pra ir pro Se Beber Não Case não funcionou, que eles mudaram a fórmula e eu achei. Então vamos seguir. Machete Kills é uma porcaria. Machete Kills em Outer Space provavelmente vai ser bem ruim também. Mas... Isso aí, né? Agora chegou a vez dos pretos falarem. Vamos começar com o. Pior, melhor filme do ano é Pacific Rim, por 3 motivos básicos: japonesa gostosa, monstro gigante e robô gigante. E porque eu gostei? Quem não gostou dele, foda-se. Simples assim. E o pior filme do ano foi Silent Hill Revelation. Caralho, teve Silent Hill. Puta, velho. Esse filme esse ano. Ai, cara, também não sabia, cara. Porque tem o John Snow, e o filme é legal. Foi a continuação do primeiro filme. Eu não sei como para fazer uma continuação. E o pior de tudo é Silent Hill, um dos jogos mais aterradores que existem. Porque a porra do filme tem final feliz. Ah, fala? Sério, cara? Pô, sério? Merda, cara. Não, cara. Combina tudo com o Silent Hill. Pois é. Ô, Zwist, por que isso, Zwist? Sério, Zwist? Qual é a necessidade disso? E o primeiro Silent Hill eu acho legal, cara. O primeiro eu achei muito legal. É bom. Merda, os efeitos estão, assim, exagerados. Não, o primeiro o Silent Hill é do caralho, cara. Não, o primeiro não é excelente, mas é tudo na medida, assim, saca? Não, comparando com outros filmes de adaptação de videogame, cara, não é bom pra cacete. Porra! Cara, deixa eu fazer uma comparação. Esse Silent Hill 2, os efeitos especiais estão no mesmo nível do Resident Evil. Nossa! Ou essa seja, porra, tá, acho que foi direto pra DVD, não foi? Não, foi pra cinema, viu no cinema. Foi pra cinema essa bosta? Ah, era 3D, né? Verdade. O massa que não tem, o que não tem no Silent Hill 2, ou que tem no 1, é a Andrea do The Walking Dead morrendo do jeito que ela merecia, cara. Queimada numa fogueira gigante, sofrendo pra caralho. Então, falar outro filme que eu achei bom e outro filme que eu achei ruim. Eu gostei do Kick-Ass 2. Eu achei legal. O que é algo interessante? Os filmes são 10 vezes melhores que a história em quadrinhos. Pô, cara, eu achei meio fraco isso aí, cara. Eu achei fraquinho, cara. Ficou muito filme assim, de tipo filme de adolescente em escola, cara. Mas, cara, mesmo assim, mesmo sendo um filme de adolescente em escola, é melhor do que aquela merda que o John Romero tá desenhando. Cara, não, bom, não fala assim. Dois é ruim. Não, não é pelo desenho do Romita, né? A melhor história tá um lixo, né? É, impressão minha, temos mais um vendedor de dildo aqui na conversa, é isso mesmo? É, cara, o cara fez aquilo ali ao mesmo tempo que a história preferida do Marcel lá, que é o. Eu não falei que a arte dele é ruim, eu falei que a história que tá desenhando é uma merda. É, então, a história tá uma merda. A porcaria do Mark Miller fez um roteiro de bosta pra ele. Mas o Mark Miller é questionável, né, velho? Até justamente por isso que não tá tão bom assim. Ah, eu não admito que falei mal do Mark Miller porque procurado é minha HQ favorita. Ah, sim. É, porque ele fez o Batman branco. É muito original, né, gente? Nunca ninguém pensou naquilo. Tem um filme que não é bom. Rápido. Não, outro tem que ser rápido, né? É o Silent Hill. O que é doido. Outro ruim é o Carrie Strang. Ruim pra caralho. É Crepúsculo misturado com Carrie. Não, é Carrie Estranha. Carrie Estranha, o Roger, ele escreveu uma resenha lá no site do Dynamo, ele definiu bem. É o seguinte, Jane Grey sofrendo bullying, só que o Charles Xavier não chega a tempo. É isso. Cara, foda, cara. É isso aí, cara. Meu, sensacional. E agora vamos pro Alixis. Vai, Alixis, fala aí o que você gostou e não gostou de 2013 no cinema. O melhor filme foi o filme da mãe do Vini trepando, aquela puta. Nossa senhora! Caralho! É. Filme, cara. Sacanagem. Caralho, metralhadora de rancor, velho. Que veio de baixo da minha atinge. Outra vez. Caramba, pá, meu. Fúria Negra, o melhor filme foi o The Last Stand lá com o Santoro e com o Denegger. Porra, você coloca o nome do Santoro na frente do Schwarzenegger, cara. Eu não entendi isso. Com o Rei Chanchas e o Schwarzenegger. É brasileiro. Ai, Brasil. Do valor ao que é da terra, rapaz. Mandioca, né? Acabou! Mandioca. Acabou! Então, cala a boca. Cala a boca. Filho da puta. E o pior filme... Esqueci, caralho, eu não tinha pensado nenhum. Depois eu que sou um maconheiro daqui, né, seus bandos de pau. É tão simples, anotaram um TXT. Não, eu esqueci, caralho. Foda-se, o novo Chuck foi uma bosta. Mentira, foi legal, mas eu tô falando que é uma bosta porque foi os dois únicos que assisti esse ano. Nossa, eu não vou entender. Fala de Evil Dead, Alex, fala de Evil Dead. Ah, é verdade, Evil Dead, eu não assisti também, mas é uma bosta. É ruim. Boa, Alex, é ruim mesmo, é muito ruim. Cara, eu gostei, cara. Eu achei legalzinho, meu. A Guerra Mundial Z. Não cresceu vendo o original, velho. Ah, Guerra Mundial Z. Cara, eu assisti o 3. Eu dormi. Eu dormi nessa porra de Guerra Mundial Z. Todo mundo não gosta do 3, mas eu acho legal. 3 é o. É, filme de zumbi chapa branca. 3 é foda. Vocês são tudo viado. Sim, nós e o teu pai. É. Chega de gratuidade, os senhores estão cansados. Não, peraí, cala a boca. Léo, qual foi o seu melhor e seu pior filme? Quê? O melhor e pior filme. Eu também, eu sou um cara arrojado, eu só assisto coisas muito boas, então, mentira, eu quase não vou ao cinema porque é caro pra caralho. Então, assisti muito. Tem cinema, cara. Por isso que eu não. Eu acho que eu vi 3 filmes esse ano, cara. O último que eu assisti foi o Thor, achei legal, apesar das coincidências incríveis que acontecem nesse filme. Mano, me chamou de idiota uma vez, eu falei, ah, tá, ok, vai. Daí na segunda eu já comecei a ficar meio puto, mas tá, um filme legal. Tem um filme que é uma bosta, que eu não lembro se foi esse ano, se não foi, dane-se. É o Oz. Ah, Oz, Macho Poderoso, é uma merda, velho. Cara, que merda de filme. Puta que pariu, cara. James Franco sendo James Franco. Ah, eu não sei, cara. É difícil. Eu não sei. É o Sam Raimi, né, cara? Com a sua paixão, né? Incrível pelo... Eu não sei dizer o que é ruim nesse filme, assim. Tipo, ele é ruim, entendeu? Ele é todo... Não sei. Eu achei uma merda. Enfim. É uma merda mesmo. Que filme que você falou? Ai, velho. Enfim, é uma bosta de filme. Mais uma rodada, vocês falam o seu melhor, o pior, whatever, o que vocês quiserem. Qualquer outro. Podcast do Areva pra falar do outro site aqui? Pode falar também, se acha bom, se acha uma bosta, pode falar também. E já dão suas configurações finais, começando com o Evandro. Configurações finais. 2 GB de memória, HD de. Caralho, PlayStation 3, 32 MB on board. Cara, vai, Alice. Cala a boca, deixa o Evandro falar! Eva! O melhor de 2013 foi aquele jogo Broforce. Nossa, é bom pra caralho. Jogo dos Brucutu, dos anos 80, 90. Cara, que jogo sensacional! E é só o protótipo. É só o protótipo. É, valeu seguir por ter apresentado. É só o protótipo, cara. O jogo nem tá pronto ainda. E o protótipo é foda pra cacete. Tu joga com o John Matrix, joga com o Rambo, joga com Blade, o MacGyver, Dredd, tipo. Dredd. O jogo é sensacional, cara. O Blade e o BA nem são tão bons assim. O BA é foda, cara. O BA tem um explosivo que é bom, cara. Lança-chamas, ele é o único que lança chamas no jogo, é bom. O melhor é o John Matrix, cara. O melhor é o John Matrix. E vocês estão me ouvindo aí? Sim, pode. Tá. E o pior, cara, o pior foi quando acabou meu seguro-desemprego, cara. Daí foi um duro golpe. O pior de 2013, cara. Pobre! Você, o pior e o seu melhor, qualquer outra coisa que melhor te apeteça. Quem? Porra! Presta atenção! Bruno? Acho que tava... Tá, beleza. O melhor, cara, porra, dia 2013 foi um remake de Shadow Warrior, que era um joguinho da ID, lá dos anos 90, lá, saiu naquele, junto com Doom lá, e eles fizeram agora, puta, um remake do caralho, velho. É cheio de referência a filme, parece um filme dos anos 80, assim, um filme de aventura despretensioso, sabe, com frase de efeito, o herói malandrão, porra louca, e tá violento pra caralho. Você tem a katana, você não usa porra nenhuma de outra arma no jogo, né? Você tem a opção de usar metralhadora, pistola, escambau, mas você basicamente usa a katana pra decepar demônios em cenários japoneses. Eu sei o que é isso, fizeram remake disso, cara, que legal. Fizeram, dá uma olhada, cara. Ficou do caralho, velho. Ficou do caralho. E... vale bom a pena. Mais um outro jogo que fizeram outro remake foi o X, que era aquele de exploração espacial lá, que você tem uma nave, você pode escolher ser um mercenário, um mercador, e desse é pra mercenário, claro. O jogo do caralho. É tipo um mundo aberto, assim, no espaço, cara. Ficou uma foda também. X-Rebirth, o nome do jogo. E de pior coisa, tem o quadro de joguinho, que foi um que tava todo mundo esperando há mais de quase 10 anos, que desde aquela CD Expert 2002, que tem uma aqui falava do jogo, que depois cancelado e vendeu pra outra empresa, daí agora pela Gearbox saiu. Foi aquele Alien Colonial Marines lá, que é uma bosta. É isso que me faz ter uma puta de uma raiva do criador do Bodylands, porque ele pegou a grana que era pra ser usada no Alien e investiu em projeto próprio, tá ligado? Pois porque Bodylands é merda foda. Não, e o jogo tinha um potencial, porque o jogo tá no canônico, né, cara? Ele é canônico das histórias do filme, tudo. Tem altas easter eggs da... Você acha do filme, assim. Mas, cara, os aliens são, tipo... Os aliens, tá... Eles não têm uma inteligência, assim, né, cara? São seres mais instintivos. Mas eles são muito... A IA do jogo é muito burra, cara. A IA do jogo, tipo... Você pode ficar parado que a porra do alien não vem te atacar, sabe, assim? O jogo é truncado, cara. Putz, é uma bosta. Uma bosta gigantesca, junto com aquele do The Walking Dead, que saiu também, de primeira pessoa, que é outro lixo. Eu acho que são os dois piores do ano, disparados. É porque é da série, né, pô? A série não presta. Não, sim, independente, não sei se daqui a pouco aquela série, eu só joguei o joguinho, joguei ali. Parece um Dead Island piorado, pra você ter uma ideia. De tão ruim aquela porra é. Muito bom. Mas eu acho que é só isso mesmo. Então tá bom, chega. Cheguei! Ô, velho, melhor coisa desse ano, deixa eu ver o que foi. Final de Breaking Bad, o Sons of Anarchy em geral. Filho da puta, dois. E eu ter jogado o Red Dead Redemption. Pô, vai tomar no cu. Que é uma das melhores coisas da vida. E pior coisa desse ano, de fato. Ah, e eu ter terminado o TCC. Foi uma coisa boa. Yes! E a pior coisa, cara, é tomar qualquer pilsen nos bars que seja da vida aí, que não são Serra Malte original. Véi, as brejas daqui são muito ruins. E é isso aí. Muito bom. Pode pro próximo. Muito bom. Parabéns por ser sucinto. Flammer, você, meu querido. A melhor coisa que aconteceu nesse ano pra mim foi minha namorada ser demitida da empresa dela com todos os direitos de seguro e tal. Aê! Gigolô, não, porque a Lilis era mega deprimida com a porra do trabalho, era uma bosta do cacete pra ela. Todo dia ficava mega triste com a porra do trabalho. Tem que dizer o que ela fazia, cara, pra galera tomar ela era escrava da Oi. Nossa! Nossa. Aí é foda, hein? Pior que isso, só ser funcionário da Tenta. Puta que pariu. Viu, Alice? Ela conseguiu a carta de autoria dela. Pariu. O que acontece com a pessoa que já legal seguir? Pra desenhar pra descer. Não, a Tenta é pior, meu filho. A Tenta é. Cara, eu sou funcionário do Santander também. Segue. Não quero processo no podcast. Virou um podcast de desgraça, né? E acho que a pior coisa que aconteceu esse ano foi... Conselho steampunk, viado, fala lá. Não, eu saí do conselho steampunk, foda-se. Então, burro, fala isso. Por daí, isso! Cara. Isso foi pior, caralho. Isso foi coisa boa pra mim, porra. Vai agora se foder. Foi bom pra mim sair do conselho steampunk, é errado. Acho que a pior coisa que aconteceu no ano mesmo é eu não ter conseguido emprego ainda. Na merda. Mas bora. Seu pobre. Eu sou pobre. Eu sou fudido. Eu sou... Eu engraxo seus sapatos por 10 reais. Engraxo com engraxo. Engraxo com engrenagem ainda. Eu engraxo com não é? Engraxo de vapor. Ele passa um paninho na testa do Alinches e passa no sapato do cara depois, né? É mano? Bem por aí. O Flávio, claro, por 10 reais você consegue até boquete aqui em São Paulo. Pô, por 10 reais você consegue comer 5 putas simultaneamente em São Paulo. Imagina o naipe das putas conseguir frequenta, meu Deus. Você leva 5 centavos de troco, porque é 1,99, cara. Na verdade, isso aqui é a puta, Léo. É a craque rora, é ele, tá ligado? Mas, Marcelo, você, melhor ou pior do ano, qualquer coisa? Marcelo? Eu? Sim! Não, Xunda. A melhor coisa desse ano, cara, foi GTA San Andreas, porque o meu computador tem 512 MB de memória só. Não, cara, a melhor coisa desse ano, cara, é uma parada que eu acho que eu tô com uma geração de atraso, assim, pra ter visto, que eu vi a série Cosmos do Carl Sagan, cara, é lindo. Sente uma criança vendo aquela merda. Cara, os caras consideram Plutão um planeta ainda lá. Os dias eu tava vendo, eu falei, caralho, cara. É foda você até comparar com os parâmetros da ciência atualmente, tá ligado? Você vê aquilo, tá muito acurado ainda, tá ligado? Não, mas é que é o jeito que ele te explica, cara. Tu te sente uma criança, cara. É assim que eu me sentia vendo, tá ligado? É muito foda, cara. E a pior coisa, velho, eu não me lembro agora. Eu geralmente pra falar coisa ruim, o que eu não gostei, mas agora eu não me lembro mesmo, cara. Se você se lembrar, te chamo. Fala. Não me lembro. Falei de então chega. Vini, você lembra, não lembra? Bom, eu lembro. A melhor coisa que aconteceu pra mim esse ano foi eu ter me formado na faculdade, finalmente, formei. E comecei a fazer minha pós-graduação também. A pior parte... A lista de pior vai ser longa do Vini. A pior foi ter me formado e não ter arranjado emprego. Somos dois, aê, high five, Vini. Todo mundo, né? Isso aí é. E uma das piores também. Tá empregado, viado. Uma das piores também que eu tô comentando aqui é que a galera vai me achar um racista do caralho. Depois de ouvir essa parte do podcast, que eu tô zoando a lixa, eu não sou racista, eu odeio todo mundo de uma maneira igual, tá? Viado. Ah, cara, sei lá, não ter achado emprego e acho que ter descoberto que eu sou cardíaco, cara. Acho que são as piores coisas que aconteceram esse ano. Então, acho que é isso, cara. De boa. Esse coraçãozinho não aguenta mais dando a moral, cara. Tá procurando alguém aí pra dar moral. Oi. Só queria lembrar pra falar, acho que eu lembrei da pior coisa que aconteceu comigo esse ano. Envolve 9 horas de viagem e R$140. Eu posso falar? Eu sei que envolve outras pessoas aí, hein? O Bruno não presta nem pra falar com a coxinha, cara. Censura e sai, mas eu posso dizer que eu... Opa, peraí. Boa, essa parte Bruno, tem que ser cortada, hein? Cortem que for editar, sei lá. Uma famosa estrela de um outro blog. Filhos da puta. Cara, cala a boca. Vai cortar. Ô Bruno, da próxima vez, come coxinha. Bruno, gasto total. Bruno. Uma parada. Então, realmente aconteceu. O quê? Pegadinha, sem citar nome, que agora o doente vai falar. Uma coisa que foi a melhor e a pior coisa ao mesmo tempo. A melhor foi quando eu fiquei sabendo que o Black Flag ia voltar. Porra. E a pior que foi uma bosta. Mas fora isso. Cara, o pior é que os stand-up lá que o Henry Rollins fazia era do caralho, cara. Era do caralho, porra. Era mó bom. Mas o melhor fora isso foi o The Last of Us. Melhor joguinho do ano. O desenho do Shingeki no Kyojin. E o Cromart High School também. É, o Cromart High School também, apesar de ser velho, já vi esse ano só. E o trailer do Godzilla, que é do caralho. Muito bom. Boa. Ainda bom mesmo. Boa. Godzilla vai usar match, hein? O Godzilla ele usa drogas e tal, porque tem o carinha do Breaking Bad lá também, né? Hawkeye, você, meu chuchu, fala aí do seu melhor e pior, qualquer coisa de sua preferência. Cara, dos games aí, teve dois bons, né, que eu achei foda. Um que é o Tomb Raider novo, ficou legal pra caralho essa entrada da franquia nessa nova geração de games, que é praticamente um Uncharted que quem... É, tem Xbox e PC, pode jogar, né? E o Devil May Cry, que o pessoal acha que é uma merda, mas o jogo acabou ficando foda. É, design foda, os gráficos foda. E tem uma sonora muito boa de uma banda chamada Combi Christ, que é de metal industrial. Curti pra caralho o jogo. É do caralho mesmo, é verdade. É, não, é foda. Esse jogo ficou bom pra caralho. E, cara, o pior jogo não teve, né? Eu só achei esse Batman novo aí e decepcionou um pouco, cara. É a mesma coisa de sempre. Jogar as bucetarangue lá pra pegar os troféus do Charada. Puta, batalha contra o Exterminador foi bem fraca, cara. Mas hein, Raul, porra, pai, não, cara. Galera a luta contra o Exterminador ficou boa, velho. Sério. Não, galera tava falando que esse jogo ele ia ficar bem abaixo dos outros. Mas tu que jogou, tu acha que ele tá no mesmo nível ou a única coisa que decepcionou foi a história mesmo? Cara, não, é tipo, mais o mesmo, mas ele é o pior dos três, sim. O melhor é o primeiro jogo. É outro, é outra empresa, né, Hawkeye? Não é Rockstead mais que tá na... É, a WP Games do Canadá, né? Beleza, vamos seguir. Ah, só falar rapidinho aqui. Fora Games, o outro notícia boa foi, apesar da final da Copa do Brasil, foi o Atlético aí, de volta na Libertadores. Tem que bater na galera nos estádios, isso aí. Tem que sentar o cacete em todo mundo. Os caras do Vasco começaram, cara. não, tem que sentar o braço em todo mundo, cara. Vasco, isso foi ridículo, né, cara? Eu acho que eles deviam fechar aquela galera, tipo, não impedir, saca? Mas fechava toda aquela galera que tava brigando e largava um monte de motosserra na mão deles, um monte de coisa e deixava lá, cara. Deixava na cúpula. Bota na cúpula, bota na cúpula, cara. É. Se resolvam. Mas agora o Matuza vai... É, resolve o campeonato ali mesmo, né? Nem precisa do futebol. É, aí eles decidiram realmente por morte súbita. Chega, pô! Deixa o Matuza falar agora. Beleza, eu vou falar de música, porque tava na pauta e ninguém falou, né? A gente não teve tempo pra falar. Isso! É, pra mim o melhor álbum do ano foi... Saiu até agora, saiu mês passado, que é o terceiro álbum do Red Fang, que é uma banda de... Pô, Stoner, que é o Whales and Leeches, o álbum tá foda. Eles até vieram, pro Brasil esse ano. Redfinger é foda pra caralho. Pô, eu fui no show, foi foda. Goldfinger é melhor. Cara, Redfinger é melhor. Os clipes deles são absolutamente foda, cara. São geniais, cara, são tem um geniais. Clipe que ele, tem um clipe que eles compram um carro, meu, e eles começam a zoar as porra toda do carro, cara. É foda. Demais, assim. E o pior álbum desse ano foi o Full Metal Jacket, novo álbum do Mutantes. Que existe, é... ainda existe. Então, cara, eles voltaram. É, cara. Eles voltaram sem o Arnaldo Batista, Sérgio. Só com o Sérgio. Tocando cantando em inglês. Nossa. É, só tem uma música em português. Cara, é uma merda, cara. Eu até vi resenha falando, não, mas se não tivesse o nome Mutantes, você poderia falar que não. Você poderia falar que é bom, mas não é, cara. É uma bosta, tudo uma merda, cara. Murlocs, meu nome é Murlocs, ia ficar legal. Tá o nome do disco de Dias de um Passado que Queremos Esquecer. E fora isso, eu quero só passar rapidinho aqui que a melhor coisa, na verdade, a melhor coisa do ano foi o nascimento do Caralinhos, né? Que veio aí pra. Aê! Fica um blog relevante, com assuntos relevantes. Um assunto que vale, né, cara? Assunto que vale. Porra. Muito bom, parabéns, campeões. Parabéns a todos os envolvidos, hein? Parabéns. Faltava isso pra internet brasileira. Só esse país vai pra frente. Eu vou ser realizado o dia de eu gravar um podcast com o pessoal do Carlinhos. Olha aí, hein? Chupa, Bruno, já realizei esse sonho. Mas vamos mostrar seguir, o HDR, ou ele tá desenhando com o Michel, ou ele dormiu aí. Não, tô desenhando página aqui, mas tô ouvindo, peraí. Ah, então você, querido, sem compromisso a tua página, dá o pior whatever e melhor whatever desse ano. Eu vi que tinha pessoal aí falando em contexto pessoal, assim, né, próprio, tipo, ah, recebi o seguro-desemprego, fui despedido não sei aonde. Viajei. Eu terminei o TCC, essas coisas, saca? Viajei, gastei um monte, depois fiquei sabendo que o cara, que não sei quem ficou com quem no FIC e tal, essas coisas, né? Então, assim... Teve furação de olho, né? Teve furação de olho. É, então... Eu não, olha, eu não quero correr o risco de ser babaca nem nada, mas, cara... Quando eu, no aniversário do Garcia Lopes, vários desenhistas fizeram um desenho, né, referente a uma coisa que gostavam do trabalho dele... E o Garcia Lopes disse que gostou tanto do Batman que eu desenhei, que ele queria plagiar o Batman que eu desenhei pra arte de licenciamento, cara. Ele falou isso no Facebook, abertamente, cara. Velho, assim, ó, maior que a vida, não tem preço, cara. Eu só não chorei que nem eu chorei no painel do Pérez, porque o Pérez falou uma coisa que o meu pai me disse antes de morrer. Então, quer dizer, é combo, assim. Agora, a pior coisa, foi cara... Foi babaca mesmo. Fui babaca pra caralho. Né? Assim, ó, a gente vai reunir uma galera, ó, fica tranquilo, a gente vai reunir uma galera de bonde, nós vamos cair de pau em cima dele a próxima vez que ele vier pra cá. Não, ó, boa. Cara, a pior coisa, tá? A pior coisa, pelo menos que eu acho aí, é ter começado essa historinha de... O pessoal que era podcast legal ter começado a virar estrelinha. Porque quer saber o que foi melhor do que tudo isso? Eu tô fazendo 3 anos de podcast com o ArgCast, tá? E o mais legal é que eu tô fazendo uma porrada de amigos, vocês são alguns deles. E nós não temos essa frescurinha de pegar, virar estrelinha, transformar a página da gente em... transformar a página da gente em fanpage e o caralho com asa e não sei o que mais. E aí muda de uma hora pra outra, tá? Rafinho! É isso aí mesmo. Fazer podcast de embalagem, né? Cara. Tá, velho, porque nós somos roots e nós não bebemos água na orelha de ninguém, tá certo? E foda-se, tá? Foda-se. Somos rústicos também. Rústicos e rústicos. Rústicos. É, também não se encontra na última balada do Craven, mano. É, exatamente, é isso aí. Vamos todos pra última balada do Craven. E é isso. Tá lá. Dani, abrindo o coração agora, hein? Caramba. Pô, foi foda, hein, cara. Que nem o Vini, cara. Filho da puta, cara. Vai se ver. Mas, como nós não queremos atrito na blogosfera... Eu quero ver o Chico, a galera do Caralinhos curte um atrito aí, cara. Depende da fricção. Tem que estar bem lisinho e lubrificado. A atriz não é legal. Mas a Super vai falar do que, dos piores e melhores dele. Quem? Se ele estiver aí, pelo jeito ele dormiu, filho falhou, da... Falhou não, falhou. Léo, repete aí. Agora o Super vai falar dos piores dele. Ah, o melhor foi a saída do Grant Morrison da DC. Já era a hora. E o pior foi a escolha do Ben Affleck como Batman. Puta merda, meu. Gal Gadot foi pior ainda, hein? Eu acredito. Cara, ah, Ryan fala Gosling, sério, né, cara? O Bradley Cooper, por favor. Eu não, com você, meu querido. Bom, pra mim o melhor foi essa enxurrada de comics boas, de graphic novels nas bancas. Tinha muita merda sendo publicada, a gente tava precisando de coisa de qualidade. Rica! Mesmo sendo caro, mas vale mais a pena do que essa porra desses encadernados. Essas edições regulares da família, que é uma merda mesmo. E o ruim é você esperar mó tempão pra ter o reboot de um herói, que é considerado um dos maiores dos heróis de todos os tempos, pra ver que ele se tornou um assassino, filho da puta, que quebra pescoço. Que... Que rancor. Cara, só se você ficou bravo e tirar a cueca dele, você fica arrumando desculpa. Não, isso aí tá bom. Eu fui assistir sem cueca esse filme em solidariedade a Super 9. O John falou lá no painel da DC do FIC, disse que ele nunca tirou a cueca. Fantástico. O HDR, perguntaram do filme pra alguém lá no stand da DC? Não, perguntaram quem é que foi o culpado pelo design do lobo. Totalmente fora de contexto, né? Você falou isso aí. Foi a mulher. Ah, cara, eu gostei da resposta do Jeff Jones. Eu não escrevo Superman. Mas agora vamos deixar o Alix Speakers falar. Ah, a melhor coisa do ano foi ter ido pra Curitiba ver meus amiguinhos. Ai, que bom. Coração. Foi legal, porque o Bruno é uma para prostituta. Para o cu, filho da puta. Vai se fuder. Como é que é? Meu Deus, que tem a ver, outra parada? É o coração, é coração. Falei, coração. É uma prostituta, um animal. O que que falou? O Bruno é o quê? É uma prostituta na vida real mesmo, de verdade. Caraca, velho. Ainda bem que eu não vou pra Curitiba esse ano. Ai, cadê? Você não sabia o que te esperava. É uma prostituta, é uma prostituta straight edge com jaqueta de couro vegetal. Puta, quem, mano? Era uma blusa preta de veludo. Não, cara, esse dia eu achei que apanhado dos vegan, cara. Não, isso foi legal ver os retardados lá, a gente saiu fazer idiotice por lá. E a pior coisa é o Vini tá no site. Cara, esses dois vão acabar se pegando, velho. Mas se pegando, cara, por assim. Já se pegam pelo Facebook. Cara, né? É o maior interracial da internet brasileira. Na verdade, tá esse rancor aí, porque o Vini pintou o cabelo, não é mais loira, e o Alice mandou reduzir o pinto. Aí os dois estão se odiando, velho. Vai tomar no cu que eu não sou loiro, caralho. E aí, eu também? Não aceita mais. Claro. A coisa foi. Ela ter morrido, sacanagem. Paul Walker tem morrido? Não, mas de novo. Foi, sei lá, não houve encontrando do MDM, MRZI e sites que existiam, né? Falou aqui, né, agora. Pô, a gente fala do melhor podcast de existente. Exatamente. O Games on the Rocks. Ah, é verdade. Games on the Rocks é bacana pra caralho. Léo, é cara, só tu que fala. Falei isso? O Léo, quem que tem o Léo? É só tu que falta pra falar ou tem mais alguém? É só eu que falta pra falar, cara. Por favor. Tem muito o que falar, não. A melhor coisa desse ano foi eu ter descoberto How I Met Your Mother. Porra, esse ano, véi. Aí eu descobri no Netflix. O que você acha que aconteceu? Assistiu tudo direto. Sem mais de um mês sem vida, cara. Tipo. Puta, pera aí, deixa eu abrir uma. Tá pedindo socorro, falou, pelo amor de Deus, me salvem. Deixa eu abrir umas aspas aqui, que eu tenho que agradecer o Segui por ter me emprestado a conta do Netflix, porque se não fosse por ele, eu não teria assistido Breaking Bad nem How I Met Your Mother. Aê! Muito? Eu sou rico, embora não pareça. E a pior coisa sou eu, porque eu sou um verme, porque eu tenho PlayStation 3, um PlayStation 2, eu tenho PlayStation Plus, eu tenho um monte de jogo grátis, foda por ter PlayStation Plus, e nos últimos dois meses eu não jogo nada além de Pokémon X. Cara, é um viado mesmo. Mas aí. Deu merda aí, ô. É, eu queria falar de uma banda que eu descobri aí também. É The Extraordinary Kid Combo, da Itália. Ouçam, é bom pra caralho. Tá bom, obrigado. Uma banda de Arari, imagino. Ademir do Arari. Mas eu quero lembrar que Babal o do Pandeiro. Muito Babal melhor. Do Babal do Pandeiro. Babal do Pandeiro. Eu já perdi a mão do Babal do Pandeiro. Chupa. Caralho, o último álbum do Black Sabbath foi uma merda também, só pra deixar claro. Não, Latino fazendo cover do Gangstar. Não. Cara, o Catra fazendo aquela versão do daquele Swedish Hound Essa traveca aí não é bilíngue. Ô, galera, chega, foco, pelo amor de Deus. Meu caro ouvinte, eu não sabemos onde você ouviu esse podcast, porque pode estar em, no mínimo, 4 opções. Então, caso você tenha ouvido uma delas, você pode também acessar o Super Amishes. Em que endereço, Evandro? Superamishes.com. Valeu, nem eu sabia, cara. Faça o seguinte, galera. Não entre em superamishes.com. Digita superamishes, qualquer palavra aleatória no Google, pra alimentar nossas buscas bizarras. Coloca lá, é como que é? Jogo que do puxa. Megra, uma nave azul, outra verde. Eu já ia chegar lá. Pera aí, foco, desgraçado. E por final, nós somos pioneiros nas buscas bizarras, né? Copiados. Deixa eu falar, desgraçado. Vamos encerrar isso, eu tô com sono. Alguém tem que falar. Caguei pra você, do franguinho do capeta, que ele tá online a 1 da manhã. E ele? Vou dar na conversa? Pau no cu dele. Foda-se. Então, Caralhinhos Voadores, qual é o endereço? É caralhinhosvoadores.com.br. DR, onde as pessoas podem ouvir o Argcast? Dinamo Studio, dinamo.art com temudo.br. Ou então, caro ouvinte, ou... Para de gritar, filha da puta. Tá tarde, cara, não precisa gritar. Tá bom, desculpa. Então, ouvinte, ouça... Caralho! Cara, eu só tenho um ouvido bom, cara. Sério, na boa. Ouça-nos também no Baile dos Enxutos, você pode ouvir minha voz suave e iludada, ou ler nossos fotos incríveis, tão... Minha voz o quê? Enquanto os nossos amigos aqui, para ouvir o fantástico e inarrável podcast do Super Caralhec dos Entuchos dos Enxutos Voadores. Entuchos dos Entuchos. É foda, hein? E finalmente tendo a oportunidade de dormir, enxergo esse podcast. Olha o derrame, olha o derrame. Something's funny at your expense again. Don't you lose it, now listen to us. Everything's gonna be alright. Take a break, take some time. Everything's gonna be alright. Don't you lose it, remember to take.